pelo espaço no calor de um beijo. Como se alguém chegasse vindo do nada, ao som apaixonado de uma balada. Como se um grande amor viesse no raio e apagasse o que não se acende mais. Outro lado do rádio. Daniel, do outro lado do rádio, para Odete Ribeiro de Brasília, minha mais nova amiga do Facebook. Odete, um beijão para você, seja muito bem-vindo. Música nova de Di Paulo e Paulino, Ficando Sem Você. Vezes que eu brinquei e te fiz sofrer. Fui errando os meus caminhos, fui trocando ninhos, te perdendo sem saber. Escolhi a estrada errada, eu fui pras madrugadas, fui ficando sem você. Agora que eu decidi buscar seu perdão, te encontro assim tão feliz como outro alguém no coração. Ai, ai, ai, tá doendo demais. Ai, ai, ai, quero voltar atrás. Ai, ai, ai, eu daria minha vida só por um abraço que eu tanto neguei pra você. Ai, eu me arrependo tanto de todas as vezes que eu brinquei e te fiz sofrer. Fui errando os meus caminhos, fui trocando ninhos, te perdendo sem saber. Escolhi a estrada errada, eu fui pras madrugadas, fui ficando sem você. Agora eu decidi buscar seu perdão, te encontro assim tão feliz com outro alguém no coração. Ai, ai, ai, tá doendo demais. Ai, ai, ai, de Paulo e Paulino, Ficando Sem Você, para o Tidé. Tidé Neto, ele é de Cedro do Abaeté, nas Minas Gerais, mas mora em Taguatinga, no Distrito Federal, e agora vem fazer parte do nosso Facebook. Tidé, o Tidé gosta de cantar e tal, tô vendo ele aqui no Facebook cantando umas modas. Seja muito bem-vindo, você está fazendo parte do nosso Facebook agora, tá bom? Essa gravação é de 1975, Durval e Davi, Caprichosa. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Caprichosa flor menina, rosa branca da colina do sertão do meu país. Para quem não é fingido, neste mundo colorido é tão fácil ser feliz. Mas em seu viver sereno, sempre houve um veneno que se chama ilusão. E você, mulher formosa, tão fingida e vaidosa, mas ladrou meu coração. Caprichosa, caprichosa, já me canso dessa espera. Seja um pouco mais sincera e não finja tanto assim. fingir não expressa a verdade, porque na realidade você gosta só de mim. Seguiremos muito em breve um caminho que nos leve à estação do amor real. Um caminho só de flores, porque entre os meus amores você é a principal. Sinto em mim certo ciúme, pressentindo seu perfume na manhã primaveril. Orgulhosa rodovia, doce encanto e poesia das paisagens do Brasil. Caprichosa, caprichosa, já me canso dessa espera. Seja um pouco mais sincera e não finja tanto assim. O seu modo de agir não expressa a verdade, porque na realidade você gosta só de mim. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Durval e Davi, Caprichosa. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você organizou, programou a festa direitinho, tá faltando só a música. Então tá faltando 90%, porque festa sem música é que nem namoro sem beijo, não presta, né? Agora, eu sei que é complicado, você contratar o artista não é uma tarefa muito fácil. Às vezes você cai na mão aí de uns vigaristas que tem demais nessa área nossa aí. Mas se você anotar o telefone da RBM Música, a RBM Música é uma empresa que tem mais de 30 anos que atua nesse ramo. Você liga 61-9981-3601, 61-9981-3601, e você vai levar para sua festa o show do Tauan Rodrigues, Wagner Simão. O aniversariante de hoje, Rael Braga, Djalma Lime Monteiro, Sula Mazurega, Bruna Guiar, o show gospel da Márcia Ferreira, os meus afilhados Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601. A RBM Música tem o artista do tamanho do seu orçamento, viu? Se você quiser passar um e-mail e pedir um orçamento sem compromisso, é locutorpreferido@gmail.com, locutorpreferido@gmail.com. Sucesso novo de César Menotti e Fabiano, Tomal. Tomal. Não é de Deus isso que eu tô passando. Tô mal, bebendo daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender e eu vou sofrer mais uma vez até aprender. Cantor, por favor, toque aquela moda que fala de amor. Eu tô sofrendo. Sei que você também passou por essas dores. Cantor, por favor, toque aquela moda que fala de amor. Eu tô sofrendo horrores. Sei que você também passou por essas dores. Não é de Deus isso que eu tô passando. Tô mal, bebendo daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender e eu vou sofrer mais uma vez até aprender. Tô mal, só vendo esse povo se pegando. Tô mal, bebendo daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender, eu vou sofrer mais uma vez até aprender.

é meu juiz. Obedeço a tudo que ele diz. Eu posso estar louco, admito, mas estou feliz. Cristiano Neves, para ficar com você, para a professora Vanúzia Ribeiro. A professora Vanúzia mora em Lagoa do estado do Tocantins. Ela ouve o nosso programa na Criativa FM e ela é mãe das gêmeas, a Sara e a Esther. Professora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um grande abraço, um grande beijo aí para a Sara e para a Esther e um abraço carinhoso também para os meus amigos, meus colegas da Criativa FM de Lagoa, no estado do Tocantins, onde eu estive em 1989 e nunca mais voltei. A sugestão do Beijar. É a primeira vez que eu recebo esse cantor, Tony Siles, Temporal. Escritório, veio um cara bem grandão, insistindo que eu ouvisse uma linda canção que ele mesmo tinha feito, inspirado em Temporal, que ia fazer sucesso em âmbito nacional. Pus o CD pra tocar, mas o som saiu assim: pim, pim, pim, pim, pim, pim. A sugestão do Bejar, a música do Tony Siles. Essa composição é um poema de minha autoria, um poema do Cleiton Aguiar, que teve uma adaptação do João Rezende. Então você curtiu aí o Temporal, a sugestão do Flávio Bejar, que é o maior divulgador do Brasil e que está ajudando o Tony Siles a esparramar sua música pelo Brasil afora. Você pode fazer a mesma coisa. O Flavinho, ele tem um trabalho muito importante em Minas Gerais. São mais de 300 emissoras que ele faz. E Minas é o estado que, não adianta, né? É o estado onde começa o sucesso sertanejo do Brasil. Se você quiser divulgar o seu trabalho por lá, é só ligar 61-9981-3601, 9981-3601 e pedir para falar com Flávio Bejar. No próximo bloco, Cleiton Aguiar, Eduardo Costa e Chico Rei e Paraná. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os amigos, os brasileiros que curtem o nosso programa fora do Brasil. O trem aqui tá pegando fogo e nós estamos pelejando para arrumar a casa para vocês poderem voltar. Vai demorar uns diazinhos, mas nós vamos fazer. Nós estamos fazendo que nem a faxineira quando chega na casa da gente, né? Levanta os tapetes, tudo para tirar a sujeira dos cantinhos. É o que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Só que tem mais sujeira do que a gente estava imaginando. Quando você pensa que não tem, sai mais um, né? Eu não sei se vai escapar alguém lá no Congresso Nacional para poder julgar os outros, não. Que o trem tá feio, né? Não é brincadeira, não. O avô do João, Cleiton Aguiar, morena dos cabelos cacheados. Morena linda dos cabelos cacheados, dos olhos acastanhados, que só judia de mim. Se ela soubesse quanto amor tenho guardado, ficaria do meu lado, não me faria assim. Ai, ai, ai, ai, morena cobiçada, não faz comigo assim. Ai, ai, ai, ai, moreninha desejada, quero toda pra mim. Quando ela passa, todos os olhos vão olhando, eu fico esperando, nem que seja um olhar. Se ela soubesse quanto amor tenho no peito, não faria desse jeito, viria me amar. Ai, ai, ai, ai, morena cobiçada, não faz comigo assim. Ai, ai, ai, ai, moreninha desejada, te quero toda pra mim. Morena linda, seus trejeitos de felina, seu sorriso de menina, me tortura e faz sofrer. Vem pro meu lado com seu corpo perfumado, mergulhar no amor parado e do tempo esquecer. Ai, ai, ai, ai, morena cobiçada, não faz comigo assim. Ai, ai, ai, ai, moreninha desejada, te quero toda pra mim. Morena linda, seus trejeitos de felina, seu sorriso de menina me tortura e faz sofrer. Vem pro meu lado com seu corpo perfumado, mergulhar no amor tarado e do tempo esquecer. Ai, ai, ai, ai, morena cobiçada, não faz comigo assim. Ai, ai, ai, ai, moreninha desejada, te quero toda pra mim. Ai, ai, ai, ai, morena cobiçada, não faz comigo assim. Ai, ai, ai, ai, moreninha desejada, te quero toda pra mim. Ai, ai, ai, ai, morena cobiçada, não faz comigo assim. Ai, ai, ai, ai, Cleiton Aguiar, cantor dele, do Lázaro Ademar, lá de Formiga, morena dos cabelos cacheados. Cleiton, eu me chamo Jussi Leite, mas sou conhecida como Leite. Eu sou de Chapada Gaúcha, nas Minas Gerais. Te conheço desde a Rádio Nacional da Amazônia, quando eu tinha 10 anos de idade. Uai, ô Leite, então não tem muito tempo não, né? Eu morava lá na zona rural de Januária, Minas Gerais. Minha mãe é muito sua fã. Hoje eu te ouço pela Rádio Tropical FM do Jonas todos os dias. Fico muito feliz em te ouvir. Muito obrigado por aceitar o meu convite para participar do seu Facebook. Um forte abraço. Leide, eu é que você não sabe a minha alegria. Né? Quando eu pego assim um ouvinte antigo do tempo da Rádio Nacional, que foi a Rádio Nacional, foi um tempo de ouro. Né? Infelizmente,

Deus, eu tô com medo de me machucar. Suas digitais estão na minha pele. Vou levar seu cheiro onde quer que eu vá. Nós chegamos tarde, temos que aceitar. Demorei demais pra te encontrar. Foi pra não chorar, foi. Foi pra não chorar que desviei meus olhos desse seu olhar. Foi pra não chorar, foi. Foi pra não chorar que esse coração pediu pra ficar. As digitais estão na minha pele. Vou levar seu cheiro onde quer que eu vá. Nós chegamos tarde, temos que aceitar. Demorei demais pra te encontrar. Foi pra não chorar, foi. Foi pra não chorar e desviei desse seu olhar. Foi pra não chorar, foi. Foi pra não chorar e esse coração pediu pra ficar. Foi pra não chorar, foi. Foi pra não chorar e desviei meus olhos desse seu olhar. Foi pra não chorar, foi. Chico Rei Paraná, foi pra não chorar pro Danilo Macedo Menezes. Ele é de Goiânia, mas mora aqui em Brasília e chega pra fazer parte do nosso Facebook. Danilo, um abração pra você, seja muito bem-vindo. No próximo bloco, a dica do programa de hoje, a emocionante festa da democracia. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje, eu gravei esse programa no último domingo, dia 13. Eu deixei passar, eu atrasei um pouco a gravação para poder fazer um comentário. A gente não sabia o que, ia acontecer, porque houve protesto no Brasil inteiro. E o último protesto que tinha tido aqui em Brasília não tinha ido muita gente, não. Só que dessa vez bombou. No domingo, a imprensa noticiou que tinha 100 mil pessoas. Eu conheço bem Brasília, tenho noção de cálculo de número de pessoas, porque eu sei a metragem quadrada. Não tinha ali menos de 200 mil pessoas na esplanada. É uma área imensa, imensa, imensa, imensa, que vai da rodoviária de Brasília até o Congresso Nacional. Estava completamente tomada. Uma maravilha. Pessoas de idade, jovens, crianças, mulheres, homens, adolescentes, todos vestidos de verde e amarelo, com a cara pintada de verde e amarelo, não teve uma ocorrência policial. Tudo na maior paz e todo mundo protestando, exigindo um Brasil mais decente, uma classe política com mais responsabilidade. E o que eu achei engraçado é que teve alguns políticos que tentaram se aproveitar da oportunidade. Quando eles pegavam o microfone, a vaia era tão grande que eles desistiram de falar, né? Apareceu também o pastor Silas Malafaia, levou uma vaia grande lá, porque ele foi querer tirar proveito da situação, levou uma vaia danada. Jair Bolsonaro, deputado, foi mais inteligente. Ele não falou, não subiu só lá em cima, deu um chute no pichuleco e o povo acabou gostando. Mas eu realmente, foi a primeira vez que eu fui nessa manifestação aqui em Brasília e eu fiquei emocionado, porque o povo tomou conta da praça. não tinha político comandando, não tinha partido, não tinha nada, era o povo, né? Tinha uns 4 trio elétricos, cada um de um grupo, o Movimento Pátria Livre, do meu amigo Ricardo Noronha, e uma equipe muito grande. Foi realmente um momento emocionante. Eu fui com a minha sobrinha, a Paulinha, né, uma jovem que precisa também conhecer da política, precisa participar, e realmente, eu acredito que com o que aconteceu no domingo, a presidente Dilma não deve ter dormido no domingo e não deve ter dormido esses dias. E é o seguinte, o Brasil não pode continuar do jeito que está. O Brasil está sem governo. A presidente Dilma perdeu o apoio do seu partido, do PT, perdeu o apoio do presidente Lula, né? Embora ela tenha convidado ele para ser ministro, tá, etc. Isso é uma tentativa desesperada do ex-presidente Lula fugir do Sérgio Moro e passar a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, onde as coisas lá estão mais ou menos dominadas, né? Mas foi uma bela festa da democracia e eu fiquei muito feliz de ter podido participar. Os meus afilhados Eliane e Samuel, que também estavam na manifestação, aconchego de pai. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, aconchego de pai, para Cleires Gomes da Silva, de Goiânia, uma moça muito bonita que está chegando a fazer parte do nosso Facebook. Aliás, se precisar de uma cidade que tem mulher bonita, é Goiânia, né? Cleires, um beijão para você, seja muito, mas muito bem-vinda. Hoje é o aniversário dele, e o melhor presente que você pode dar a um artista é botar ele para cantar. É o que eu vou fazer agora com o Rael Braga, Jogando a Toalha. Vai dar certo, você de lá e eu aqui, ou vai virar saudade, coisa que eu nunca senti. Será que vai dar certo ficar aqui sozinho, dormir com a solidão,

não vou fechar meu coração pro sentimento, não quero mais a ilusão, nem fingimento. Amor, não demora, me diz onde mora, eu estou sozinho. Minha paixão tá procurando teu beijo, meu coração tá transbordando o desejo. Não vejo a hora de poder se encontrar, meu olhar, seu olhar. Ah, a solidão tá me levando à loucura, e o amor é uma eterna procura, mas sei que eu vou te encontrar. Vai procurar sentimento, sinto perfume no vento, teu cheiro me atrai, tô perto demais do caminho. Vai procurar sentimento, vai pelo mar, pelo vento, já sofri demais, preciso de amor. Vai procurar sentimento, sinto perfume no vento, teu cheiro me atrai, tô perto demais do caminho. Vai procurar sentimento, vai pelo mar, pelo vento, já sofri demais, preciso de amor e carinho. Christian Ralph, não vai fechar meu coração, para o Diego Freidevox. Ô Diego, se eu não pronunciei certo seu nome aqui, você me desculpa, né? Porque eu não conhecia esse sobrenome. Diego Freidevox, ele é lá de São José do Mantimento, da Rádio São José FM, e voltou a transmitir o programa Cleiton Aguiar. Ele está chegando aqui para fazer parte do nosso Facebook. E eu quero mandar um grande beijo também para a Jaqueline Dames, lá de São José do Mantimento, que ela escuta, é um ouvinte do nosso programa, e ela parou de escutar lá na rádio do Diego, estava ouvindo na internet, que também você pode ouvir na internet, né? Ô Jaqueline, um grande beijo para você. Diego, um abração para você, muito obrigado por você ter voltado com o nosso programa pro ar aí. Diz ele que foi o povo que pediu, né? Graças a Deus que o povo toma conta e não deixa o povo tirar meu programa do ar. Bom demais da conta. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, eu sei que o dinheiro é seu, você faz dele o que você quiser, mas é o seguinte, eu acho bobagem você ficar pagando caro na sua conta de luz se você pode baixar 80, 90% na energia que você gasta nas lâmpadas da sua casa. É só você trocar. Você já fez isso uma vez, você trocou, você lembra que você tinha aquelas lâmpadas de filamento, gastadeira demais? Aí você botou essas fluorescentes, essas lâmpadas frias, que na época eram econômicas, só que agora não são mais. A tecnologia avançou e as lâmpadas LED da Wellmax Brasil proporcionam economia de até 90%. Ah, Cleiton, onde é que eu vou comprar essas lâmpadas? Não tem aqui na minha cidade, não tem mesmo não. Mas você pode fazer o seguinte, você pode esperar um tiquinho até o fim desse mês, que você vai poder comprar sem sair da sua casa no meu site de compras, chama e-commerce, em inglês, né? Mas vamos traduzir isso para o português, é um site de compras que você vai comprar com seu cartão de crédito na sua casa, vai receber as lâmpadas na sua casa. E aí você vai, mas por que tem que ser da Wellmax Brasil? Não, não tem que ser, você pode comprar o que você quiser. Só que da Wellmax Brasil foram as primeiras e únicas até agora a receber o selo do Inmetro. Significa que você sabe o que você está comprando. Os outros você não sabe o que você está comprando, se der problema você não sabe para quem você reclama, né? Agora, as lâmpadas da Wellmax Brasil, não, elas clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Aniversariando hoje o escritor Marcos Linhares, Maristela Sucupira, Eli Matos, o meu xará Cleiton Aguiar, só que esse aqui tem uma vantagem danada, ele está fazendo 19 anos, xará, quer trocar? Eu vou fazer, no dia 28 eu estou fazendo 66, deu uma diferencinha, né? Pai do céu, 41 anos de diferença, era um estrago que eu ia fazer, porque se eu voltasse a ficar novo no mundo do jeito que está hoje, eu ia achar bom demais da conta. Romilda Borges, aniversariando, Durval Silva, Jane Carterson Faria, a locutora Eloá Faé, Antônia Martins, Nana Campos,

coração. Este teu filho vive distante, mas te conserva no coração. Gente querida, muito obrigado, um grande abraço, amigos meus. Eu me despeço emocionado, até um dia querendo Deus. Relembrando Goiá, Valderir e Misael, Caminhos de Minha Infância, para os meus amigos da Medida Certa Alimentação Saudável Delivery lá do Coró, né? Lá da minha terra, lá de Coromandel, estão chegando a fazer parte do nosso Facebook, não colocaram aqui o nome do pessoal, mas não tem problema não. Um abração para os amigos lá do Medida Certa. Se vocês quiserem turbinar a venda de vocês, é só anunciar na Super 95 FM de Coromandel, a rádio sem jabá. A frase irretocável é realmente uma beleza. O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as gerações futuras. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. Você está vendo o que está acontecendo na política? É exatamente isso aqui, né? É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o meu conterrâneo Vitor Rocha, Amar Iludido. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão mudou de horário. Se você não aguenta mais o Faustão, você pode curtir o programa do Cleitão, viu? É, agora às 19 horas e 30 minutos. Nesse domingo tem duas entrevistas muito interessantes. Eu vou conversar com o doutor Diogo Lustosa. Ele é odontólogo, ele é dentista e faz um trabalho, ele coloca lente de contato nos dentes. Sabe aqueles dentes bonitos de novela, que o povo fica na boniteza danada? Aquilo não é natural, não. Aquilo é feito, né? E é o que o doutor Diogo Lustosa faz. E ele faz também uma cirurgia chamada bichectomia, que é tirar aquelas bochechas grandes, tipo a do Kiko, do Chaves, né? Chama bichectomia aquilo. E eu vou conversar também com a campeã brasileira de karatê, Carla Ribeiro, que ela está com uns projetos sociais muito interessantes, que ela vai falar sobre isso no nosso programa. Você pode me assistir pelas mais de 200 cidades onde já tem o sinal local da Rede Brasil de televisão, mas também no canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, o TV CTBC 714, canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, agora direto às 19 horas e 30 minutos. Eu quero mandar um abraço para o Hélio Ferreira de Tiros, Minas Gerais, o professor Edmilson Providência lá de Crateús, no Ceará, Aldilei de Castro, de Brasília, Reginaldo Cardoso, de Dourado Quara, Antônio Borba, grande cantor lá de São Paulo, e a Mariazinha de São Paulo também, que no domingo me passaram a mensagem dizendo que estava ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, vocês estão assistindo aí também o nosso programa na televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o meu conterrâneo, o cantor e compositor Vitor Rocha, Amar Iludido. Sentei na mesa do bar, pedi logo uma cerveja, traz a mais gelada aí, minha situação tá feia. Eu tentei de tudo, eu fiz tudo que ela quis pra agradar ela, mas não adiantou. Ela pegou as coisas e voltou pra casa dela. Ela quis assim, não foi erro meu. Eu já suspeitava que ela tinha outro, que engano meu. Amar iludido dói no coração. Agora vou beber, que é pra congelar o meu coração. mesa do bar. Pedi logo uma cerveja. Traz a mais gelada aí, garçom. Minha situação tá feia. Eu tentei de tudo, eu fiz tudo que ela quis pra agradar ela. Mas não adiantou, ela juntou as coisas e voltou pra casa dela. Ela quis assim, não foi erro meu. Eu já suspeitava que ela tinha outro, de engano meu. Amar iludido dói no coração. Agora vou beber, que é pra congelar o meu coração. Ela quis assim, não foi erro meu. Eu já suspeitava que ela tinha outro, de engano meu. Amar iludido dói no coração. Agora agora vou beber, que é pra congelar o meu coração. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Vitor Rocha, Amar Iludido. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Essa música, Amar Iludido, eu estou mandando para minha querida amiga Bárbara Alvarenga, né, que ela fez aniversário no último domingo, e o Vitor Rocha é irmão dela, ela que me passou essa música aqui, né? Bárbara, um grande beijo para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência aí na Super 95 FM de Coromandel. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, vocês ficam me passando vergonha, vocês cantam ruim demais, pelo amor de Deus. Eu vou trazer dois grandes mestres. A Faculdade da Música apresenta os professores do Duque Dalvan, Meus Pedaços. Eu te amei de uma forma tamanha estranha. Ah, como eu te amei e me entreguei. Anulei minha vida pra viver a sua, e você não quis. Me disse adeus, qual uma noite com os seus mistérios. Levou os sonhos meus. Ah, de amor chorei. Como eu chorei. Não tenho nervos de aço, sou feito de carne e osso. Apesar deste fracasso, me sinto leve e solto pra ir em busca de você. Pra remontar meus pedaços. Eu te amei de uma forma tamanha estranha. Ah, como eu te amei. Me entreguei, anulei minha vida pra viver a sua. Ah, e você não quis. Me disse adeus, qual a noite com os seus mistérios. Levou os sonhos meus. De amor chorei. Como eu chorei. Não tenho nervos de aço.